Salvador, 1856, mantém cabeceiro no zero. 1856 ali, mantém cabeceiro no zero. Se mantenha no zero, 1856. Mensagem 20, livre acionamento, pushback, conexão aqui, pessoal, puxar para o táxi. Mandar para o táxi, 720. Olha, papapá, Mike Slash, Romeu, tá mantendo 1000 pés no corredor Axé. Gente, já sai já no regresso a Salvador ou vai sobrevoar mais alguma região? Não, tá mantendo a linha do litoral e fica condicionado ao tráfego da senhora. Olha, a princípio, o único tráfego que eu tenho aqui no terminal está a 8 minutos da posição Duna. Deixa eu desejar sobrevoar alguma região de Salvador? Negativo, vai manter a linha do litoral. Gente, bater o litoral, máxima de 1 mil pés, ajuste 1015, não temos tráfego a princípio no corredor já. Ok, eu peço, ajuste 1015, grato. Gente, via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, quando pronto, Torre 1086. Na 3894, acione a identificação, desce ao 50 na Mari. Noite 56, decolada 53, chame controle 1208. Controle 208, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, o trip 5495 está no ponto de 1-0, pronto. 5495, ali mantém cabeceira 1-0. 495, ali mantém. 856, boa noite. Subcontato radar na colagem, sobe o 390 no perfil Puca Jamo Caju. Puca Jamo Caju, 390 no 856. Aqui é o 12685, alternando no 2545. 2185, 2545, obrigado, 4206. Via Alfa Zulu 17, nível de voo 360, saída Arbor Elefa, faz Arbor Elefa, decola da pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5464 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, 360, via Alfa Zulu 17, decola da 10, 36, saída Arbor Elefa, pode ser transponder 5464. Regimento Clash, em ponto para puxar o pensamento, gol no 567. Solo, boa noite, 1720. 113 a bordo, 3 horas 55, autonomia, alternando com o fim para o táxi. Teste autorizado táxi via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, pista 1-0, torre 1-1-8, decimal 62, ajuste no 0-5. Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera da 1-0, 118, 6720. Solo, pula a direita, vamos pro lado do farol, guardião 02. Guardião 02, da cola 255, semi controle, 120, decimal 8. 1208, grato. 102. Região 02 segue 500 pés de litoral sul. O senhor segue para qual região de Salvador? Confirme. O senhor segue 500 pés de litoral sul, segue para qual região de Salvador, Guardião 02? Sobrevoo Salvador, iniciando o litoral, posteriormente paralela à altura do Ituaçu. Gente, para informação, tem o tráfego do Mike Juliette Romeo a 1000 pés agora, nas proximidades da Amaralina. Visual com tráfego Guardião. Romeu? Escuta, estou ciente do Guardião 02. Gente, agora ele está nas proximidades de Itapuã, vai seguir litoral sul, vai manter 500 pés do Guardião. Ok, estou mantendo 900 pés. Controle Salvador, Trip 5495, boa noite. 5495 da Trip, boa noite. Sob contato radar Samba 120, da presente Rui Coral. 5495 da presente Coral. Tem cabeceira 10. Ali mantém na cabeceira da 10, é a 720. Amarelino Mike Juliette Romeo confirmando. Afirmativo em deslocamento até o Apituba. Gente, Guardião 02 controle. Guardião está visual contrato com manter a separação. Rodolfo Fox 018. Romeu, Fox 018, voo 1856. Objeto 6720, autorizado decolagem, pistão 10, vento 100 graus 082. Autorizado, iniciando 6720. Salvador, gol 1601, informação Tango, aprovação para o Galeão. 601 no Galeão, está autorizado, nível 360, via Upper Zulu 10. Decola 10 com curva direita, saída é a da Euleda Bridge. O controle Salvador opera 1208, aciona 5461 no cotejo. 247, aciona a identificação da Céu 060 na chegada a Bons. Desce para o nível 060 na chegada bom, voo 9247. Obrigado. Controle web 6720. Prossiga na escuta. Decolado, mantendo perfil. 6720, contato radar na decolagem, segue direto à posição Leda. Para a direita, visual, direto Leda. Muito obrigado. 6720. Tá 3894, reautorizado 2000 via para o localizador, chame estabilizado. 2000 via para o localizador, chame estabilizado, 3894. REC. O gol no 273, continue via, está autorizado 2000, livre LR, reporte o localizador. 5-4 estabilizado, gol no 273. Era o clube. Boa noite, 56, chame Recife em 12085. Boa noite, boa viagem. Recife 12085, voo 1856, obrigado, boa noite. Boa noite, Fernando 143, informação certa. Ah, está vindo! 143, boa, sendo identificação 070, chegada Ponf. Identificou, prossegue até o 70, 143. Gol 9247, desse mantém 3.106. Para 3.000, gol 9247106. Desse mantenha 4.000, ajustando 1.016. 4.000, 1.016, 6.143. Gol no 273, completa LS, torre 118.612. 118.612, é bom, 275. Estou em Salvador, gol 1273, nacional da 10 Baixada Salvador, boa noite. Gente, gol 1273, tráfego avistado, pista 10 foi autorizado, 100 graus com 8 nós, 1273. Autorizado, gol 1273, pista 10. Zero, passa nível 130, chama Recife em 125 decimal 1. 251, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Controle é o papapá, Mike Gillette Chamel. Prossiga, Romeu. Tá na Pituba, senhor, na linha do litoral, tá mantendo 500 pés para regresso. Regresso e litoral mantendo-se em condições visuais, aguarde transferência para a torre, Mike Gillette Romeu. Vai manter em condições visuais, 500 pés, linha do litoral, Romeu. Afirmativo, Guarulhos aprovado, 0320, pela Apertura 1.0, Brice, Apertura 1.6. O decoro da cabeceira, reserva com a direita da Euleda Brito. O controle 1-2-0-8 e o transponder 5467-3897 está na posição 05. Correto, quando pronto, chama em posicionamento 3897. Sinal do 0, baixou, travou o visual. 3894, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte, 4 milha para a cabeceira, checado o trem. Ciente, já checado o trem, reportar a 4 da cabeceira, 3894. Batimento 1016, 10 ou no meio? 10 no meio. Sete Romeu, perdemos o perdemos em favor, retorno do seu transponder. Aproximadamente ali no Traver da Pituba. Qual é a sua posição? Bono 273, no solo aos 07, libera direito 219. Direito 219, vou 1-2-7. Do Parque de Pituaçu, Mike Sete Romeu. Salvador, gol 1-2-3. Checo, trem, pouso autorizado, 90 graus, 8 nós, 1.016 notímetros. 1-0 no meio, entendeu, livre pouso, 3894. Desse mantém 2000 via da autorizada aproximação LS, informe localizador 9247. Ok, desce para 2000 via, informaremos no localizador com 9247. Juliette para 01. Juliette para 01. Vou 1-2. Parque de Pituaçu, papapapá, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha-se visual, chame torre 118-612, Mike Juliette Romeu. 118-612, agrado, senhor, uma boa noite. Boa. O Gola 9247. Informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar, nas proximidades da posição Duna, 500 pés de altitude. Gente, grato pela informação, gol 9247. Forma também que é traslado, a velocidade de aproximação vai ser bem pequena, tá? Ok, sem problema. Estará nível noite. A 01 está ocupada? espera só mais um tempo, a gente pega um pouco mais tempo. Só nos 11, libera a direita, 219. Hã? Negativo, ok? Visualizar aqui pela câmera, 01 está livre. 01 no livre. Ah, tá, viu? Vem da nossa. Obrigado. Paulo Salvador, tá 3894, livrou, tá na alfa. 3894, alfa, reportando, Sra. Juliette. Alfa, Sra. Juliette, tá 3894. Antilete Romeu livrou o eixo da final do 90 e vai ingressar na final da lata. Antilete Romeu autorizado pelo pátio da bata, 100 graus, 8 nós, águia. 100 graus é o Berga, um abraço, Berga. Valeu, vamos fazer. Tá, tu, abraço. Trip 5415.2. Trip 5415, serviço radar encerrado a 9 milhas para Coral. Mantenha nível de voo 120. Chame agora o controle Léo, frequência 120, decimal 1. Boa noite, bom voo. Poxa, né, meu 143, pode prosseguir 2000, posso pelo? Termo autorizado 2000 e aproximação LR. Palme estabilizado, localizador, Xavier 6143. Submarino, localizador 6143. Estabilizado no ILS, eu vou 9247. 9247, 2000 e meia para o marcador externo, com final ILS, torre 118, 612, boa noite. 18-62, é uma boa noite, obrigado. Da bata. Nosso 1-4, frequência livre, boa noite, Gabironi. Alô, um abraço. Valeu. Salvador, voo 9247, boa noite, passando em Sierra, baixa travada, aproximação em DSX-Ray. Boa noite, pista 1-0, pouso autorizado, 100 graus, 8 nós, 9247. Livre pouso, pista 1-0, voo 9247. Autorizado, chame táxi. Duna 43, passou Duna completa, final e LS, torre 118, decimal 62. 86, obrigado. Salvador, boa noite, estacionamento 143, final 6 minutos. Estacionamento 143, 6 tráfego avistado, número 2 proposto, aguarde pista livre, mira aí 16 no altímetro, 100 graus, 8 no vento, aguarde liberação. Guardando, 143. 2, radial 305, afastado 7 minutos, visual com campo. Estaciona, retorno a Salvador, sem interferir com a LS, visual para a nave na final. Mantendo a separação visual com a aeronave à sua vista, complete a aproximação visual, chame a torre 118, 612, boa noite, guarde. Mantendo a separação, chama na torre 118, 612. Então está autorizado, chame táxi. Chama 02 para regresso, pouso no Graia. Afirmo, para retorno. Autorizado, então, aproximação, chame na curta, parte do Graer. Só temos um Airbus da VEC na curta final da pista 10, à sua direita. Visual com tráfego, tem 10 7, camarada na curta final, parte do Graer, guardião 02. 9247, pousou, livrou os 18, 121-9. Visual na agora. Boa. 6143, pista 10, pouso autorizado, 110 graus, 612-9. Ele pôs, 143. Juliette. Marta, Juliette, viado. Nove, dois, quatro, sete, Juliette para o 08. Juliette para o 08, 9247.